encontrar sua felicidade de minha véi. Que no meu bolso tem. Yeah. Sucesso! Eu da luxúria! E aconteceu que você está tão diferente. O que te deu pra você fazer? Rafael Moura!